Muito boa tarde, temos do outro lado da linha André Pereira. O assunto é sobre o lítio. O que é que há então para dizer? O que há para dizer é que penso que a população em geral a nível nacional foi apanhada de surpresa, porque a Direção-Geral de Engenharia e Geologia publicou agora o relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio 2 dias após as autárquicas. Portanto, estamos neste momento numa altura de consulta pública às 8 áreas de prospeção e pesquisa de lítio, que poderão vir a tornar-se áreas de exploração de lítio, e trata-se de justamente um momento de transição em que presidentes de Câmara e presidentes de Junta estão a sair dos seus cargos e estão novos a entrar. Portanto, nós temos até dia 10 de novembro para nos pronunciarmos neste período de consulta pública sobre qual é que é a opinião desta gente e destes territórios sobre o lítio. E no caso concreto de Oliveira do Hospital, vemos uma das áreas, a área Guarda Mangual de Noroeste, que faz fronteira justamente com a aldeia da Sobreda e que sobrepõe-se no Conselho de Ceia a 2 a 3 linhas de água que depois atravessa o Conselho de Oliveira do Hospital, a saber Rio Ceia, Rio Cobral e Rio Mondego, que poderão vir a afetar negativamente o Conselho no futuro, no caso de ser efetivamente, de se avançar efetivamente para uma exploração ou apenas até num momento de prospeção. Neste sentido, reuniu-se um conjunto de cidadãos ad hoc que solicitam à Câmara que participe neste processo de consulta pública e que até dia 10 de novembro tenhamos uma posição do município acerca desta área com quem fazemos fronteira. A solicitação deste grupo de cidadãos, na sua maioria jovens, é que a Câmara Municipal não deixe passar este momento de consulta pública e, juntamente com as juntas de freguesia, se pronuncie acerca desta vizinhança que podemos vir a ter.